Saúde é o tema. Olá, ouvintes das rádios universitárias FM 99,9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz, e você que está nos acompanhando pela transmissão ao vivo no YouTube. As doenças oculares podem aparecer em qualquer época do ano, mas é na primavera, período de 21 de setembro a 21 de dezembro, que há maior frequência no surgimento dessas enfermidades. Por causa da mudança climática, as pessoas tanto podem aumentar a frequência de coceira nos olhos quanto a sensibilidade ocular. No Saúde é o Tema de hoje, nós vamos falar sobre as doenças oculares da primavera, suas causas e tratamentos. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE, e eu lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube e envie sua pergunta, interaja com a gente. Nessa edição de Saúde é o Tema sobre doenças oculares, vamos conversar com um médico oftalmologista especializado em cirurgia refrativa, Gerber Caracciolo. Seja bem-vindo, Dr. Gerber. Bom dia, Isabel. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem? Gerber, eu vou começar te perguntando o que são as doenças oculares da primavera e quais são as características. Como você bem falou anteriormente, né, essa mudança de estação, a primavera especificamente, que é a estação das flores, né, ela tem algumas alterações do clima que podem aumentar ou mesmo contribuir com algumas doenças oculares. Especificamente, as conjuntivites sazonais, ou chamada também conjuntivite primaveril, o olho seco e o ceratocone. Mas por que é que a primavera ela é mais propícia a desenvolver essas doenças? Como eu falei anteriormente, as alterações climáticas, porque existe uma instabilidade da umidade relativa do ar, certo? Além da presença de um aumento da concentração de pólen e de outras substâncias, né, como ácaros e mofo, que podem provocar desencadear esses processos alérgicos. Pronto. Eu ia te perguntar como é que essas doenças começam a se manifestar nos olhos. Repetindo, as mudanças climáticas no período da primavera são principalmente relacionadas ao aumento relativo da umidade do ar e a presença de alta concentração de pólen e outras substâncias, né, no ar, como o ácaro, como o mofo. Essas geram processos inflamatórios da membrana do olho, que se chama conjuntiva. Então, normalmente, apresenta irritação ocular, olhos lacrimejando, olhos vermelhos, né? E podem até ficar as pálpebras um pouco inchadas. E esses também são os sintomas? Esses são os principais sintomas. Vermelhidão, lacrimejamento, coceira nos olhos e um certo inchaço nas pálpebras. Quais são os estágios de desenvolvimento de cada doença? No caso, a gente está falando da conjuntivite sazonal, do olho seco. Vamos falar sobre a conjuntivite sazonal, ou primaveril. Normalmente, está muito ligada a pacientes portadores de rinite. O paciente que tem rinite, ele já é uma rinite alérgica, ele já é um paciente predisposto a ter uma conjuntivite também alérgica. E então, o paciente fica com aquela coriza, com aquele espirrando, ele também pode desenvolver irritação ocular, vermelhidão, coceira nos olhos. E no caso do olho seco? O olho seco é uma patologia que se apresenta em qualquer época do ano, mas durante esse período da primavera, ele é, vamos dizer, aumenta a incidência, tá certo? Exatamente por todos aqueles motivos que eu já falei anteriormente. Então, o paciente tem a tendência a coçar bastante os olhos. Tem a sensação de ressecamento, como se tivesse sentido, como se tivesse jogado areia nos olhos. Uhum. Tanto a conjuntivite quanto o olho seco, então, tem uma disposição muito do paciente coçar os olhos, né? Quais são as possíveis complicações? É um péssimo hábito coçar os olhos, né? Nós devemos evitar o máximo possível, porque existem algumas complicações. Uma das complicações seria o ceratocone. Aquelas pessoas predispostas a desenvolver o ceratocone, ao coçar, você está provocando um estímulo para essa alteração. Né? Normalmente, o ceratocone é uma doença multifatorial, progressiva, que ela muda a estrutura do globo ocular. E quando a pessoa coça, normalmente tem uma tendência a coçar os dois olhos, isso pode modificar a estrutura anatômica do olho, aumentando a sua curvatura, o que pode causar danos à visão. Aí, no caso, você falou do ceratocone agora, quais são os sintomas? Sintomas. O ceratocone dá uma baixa de visão acentuada e a pessoa fica mudando o óculos com uma frequência muito grande. Às vezes, menos de 6 meses o óculos já não serve. A pessoa tem a tendência a mudar o óculos rapidamente. E qual é a diferença entre a conjuntivite e a alergia ocular, que pode ser assim, difícil dos pacientes diferenciarem, né? Conjuntivite, será que é uma alergia? Muito bem. Conjuntivite é qualquer inflamação da membrana que reveste o globo ocular. Nós temos à frente dos nossos olhos uma membrana transparente que envolve todo o globo ocular. Então, qualquer processo inflamatório provoca, a gente chama da terminação vítima. Então, está com a inflamação na conjuntiva, com a conjuntivite, está com a conjuntivite, na esclera, é uma esclerite. Mas a conjuntivite, especificamente, ela pode ter uma gama muito grande de processos que provocam essa inflamação. Pode ser aquela conjuntivite muito conhecida por todos nós, que é a bacteriana, onde o paciente fica produzindo uma secreção muco-purulenta, os olhos amanhecem normalmente bem grudados, e além de ardor e queimou. O ardor e queimou é muito comum em qualquer conjuntivite, porque o olho, basicamente, só tem para se defender, ele tem que arder, tem que coçar e tem que chorar. Isso é uma forma de defesa dos olhos, tá certo? Só que a conjuntivite bacteriana, ela apresenta uma secreção purulenta, abundante, e a conjuntivite alérgica, ela basicamente, ela fica com os olhos bastante irritados, coçando, e vermelhidão, mas não tem uma secreção, pode até ter um pouquinho de secreção mucóide transparente, mas é uma coisa muito discreta, certo? Mas o que caracteriza mesmo a conjuntivite alérgica é a coceira. É a coceira. E a vermelhidão. Tanto na conjuntivite quanto no olho seco, né? A principal característica é a coceira. Como é que a gente consegue diferenciar? Pessoas mais de uma idade mais avançada. Conjuntivite alérgica é mais em crianças, adolescentes até adultos jovens. Por ser é mais comum em pessoas de idade adultos, né? E adultos mais chegando na senilidade. Principalmente as mulheres, por questões hormonais. Né? As mulheres têm todas aquelas alterações hormonais e isso faz uma diminuição nas células que produzem o filme lacrimal. Então, basicamente, a diferença seria essa, as faixas etárias. A gente está falando das doenças oculares da primavera, mas as doenças oculares, no geral, são contagiosas? Você falou da conjuntivite bacteriana, né? Existe a possibilidade de contágio? Pode repetir, eu não entendi a pergunta. A bacteriana? Teria possibilidade de contágio, porque você falou que existem vários tipos, né, de conjuntivite, assim, a sazonal, a bacteriana, existe algum tipo de contágio dessas doenças? Na conjuntivite bacteriana é muito comum o contágio. Tanto é que é uma conjuntivite muito comum que acontece logo no período pós-carnavalismo. Tem o carnaval e logo após aparece uma conjuntivite. É muito comum isso, tá certo? E o contágio é muito alto. Nas conjuntivites sazonal ou primaveril, como é uma conjuntivite de origem alérgica, não contamina. Só os pacientes alérgicos têm que desenvolver mais. E aqui, como eu falei, o paciente que tem rinite, ele já tem uma predisposição a ter alergia e desenvolver também a conjuntivite alérgica. Aproveitando o que o senhor falou da predisposição, como é que se contrai a conjuntivite? Como é que se contrai a conjuntivite? A sazonal, que você está falando. Tanto a sazonal, você pode falar tanto a sazonal quanto a bacteriana. A bacteriana, normalmente, é provocada ou por um vírus ou por uma bactéria que está em contato no ambiente. Então, no pós-carnaval, vou dar o exemplo do carnaval, existe uma quantidade de pessoas, de gente, uma aglomeração, estão ali junto, pessoas de origem diferente, de hábitos diferentes, e pode trazer algum tipo de bactéria. Então, você está ali naquela aglomeração, você pode pegar. Você pega uma garrafa, pet, ou algum objeto que caiu no chão, e você, inadvertidamente, coça os olhos e você está carregando essa bactéria para os seus olhos. Já a conjuntivite sazonal ou primaveril, isso existe uma predisposição do paciente ser alérgico. Né? Isso é muito comum. Tem algumas crianças e adolescentes, que já, a criança principalmente, que ela já não desenvolveu tanto o sistema imunológico e aí vai aparecendo algumas características da imunidade mesmo, né? Da alergia. Então, tem criança que tem alergia a leite, e à medida que ela vai crescendo, ela vai descobrindo o que é que ela é alérgica, né? E, normalmente, criança, existe uma atipia, criança asmática, criança com rinite, ela já tem essa predisposição e pode desenvolver a conjuntivite alérgica. E no caso do olho seco, como é que se contrai? Não, o olho seco não se contrai, né? A pessoa também tem uma predisposição. Com o passar do tempo, nós temos três tipos de células que produzem o filme lacrimal. E por alterações orgânicas, mesmo, metabólicas, existe uma diminuição dessa produção dessas células e isso vai acarretar a formação do olho seco. Certo. Algumas células dessas dependem exclusivamente de hormônios. Como existe uma queda hormonal do metabolismo, a célula fica com deficiência de produzir o fumo lacrimal. Certo. Essas doenças, elas são muito comuns nesse período da primavera que a gente está, né? Mas além das mudanças climáticas, existem outros fatores que podem contribuir para que alguém contraia essas doenças oculares? Muito bem, a conjuntivite sazonal, ou primaveril, a gente chama assim, mas, por exemplo, seria a conjuntivite alérgica. O paciente que é alérgico, ele é alérgico à porra do doméstico, que tem ácaro. O ácaro do pó doméstico desenvolve o processo alérgico. Né? A descamação do epitélio dos animais, dos pets, também podem provocar a crise alérgica. A ingesta de certos tipos de alimentos também pode provocar um processo alérgico. Basicamente, são esses. O pólen, o pólen que está mais abundante, inclusive agora na primavera, é o pólen das flores, e pode desencadear, dar início a esse processo da alergia, tá certo? Nesse período, normalmente, agora não, porque a gente já está mais próximo do verão, mas logo no início da primavera, existe um período que chove, faz sol, chove, faz sol, e isso libera muito o pólen, e o pólen fica no ar. Certo. E, no caso, alguns hábitos como beber, fumar, que são propícios a que os pacientes contraiam algumas doenças, não exatamente oculares, mas eles se tornam mais propícios a contrair algumas doenças. Isso também se aplica no caso da conjuntivite, do olho seco, de qualquer outra doença ocular? Veja, Nas conjuntivites, basicamente, a preocupação que nós devemos ter é lavar as mãos com frequência. Principalmente se você vai para um ambiente que tem aglomeração, chega em casa, lava as mãos, né? E evitar coçar os olhos. É um péssimo hábito. E a outra orientação que eu diria é que, na presença dos primeiros sintomas, tentar procurar uma ajuda especializada, procurar um oftalmologista, para nos primeiros sintomas, para que ele possa detectar o problema. Certo. Você que está nos acompanhando ao vivo no YouTube, envie sua pergunta para o nosso especialista responder. Eu lembro que hoje o Saúde é o Tema fala sobre doenças oculares na primavera e estamos recebendo um médico oftalmologista especializado em catarata e cirurgia refrativa, Gerber Caracciolo. Já que o senhor falou sobre procurar um oftalmologista, quando é, assim, a partir de quais sintomas o paciente ele deve procurar o oftalmologista? Veja, de uma maneira geral, nós não sentimos que temos olhos. A gente sabe que temos olhos. Nós temos olhos porque a gente enxerga, né? Mas qualquer coisa que você sinta a presença do seu olho, o olho está lacrimejando, o olho está vermelho, o olho está coçando, sua visão diminuiu, os primeiros sintomas você deve procurar uma ajuda para tentar detectar, ver se aquilo é uma coisa passível de tratamento ou precisa ser feito, né? Porque, assim, é muito comum que a gente sinta a coceira nos olhos seja algo, assim, normal, entre aspas, e às vezes até a vermelhidão pode ser ocasional de alguma alergia, né? E, às vezes, a gente não procura médicos. Mas, assim, quando é que a gente realmente, assim, aquele sintoma, aquele sintoma principal que avisa, procura um oftalmologista agora, senão pode piorar a situação. Isso é um hábito muito comum da nossa sociedade, se automedicar. A princípio, a pessoa não deve estar usando nenhum colírio nos olhos sem uma prescrição médica, tá certo? Tá certo, existem alguns colírios aí no mercado que são as lágrimas artificiais. Tudo bem, eu sempre sugiro ao paciente que está com alguma coisa nos olhos, não vai fazer mal nenhum lavar os olhos com a água previamente fervida ou filtrada, ou mesmo água lubrificada. Lavou, fez uma compressinha gelada, melhorou? Ótimo, tudo bem. Mas se persiste o sintoma, demore muito. Procure um oftalmologista. Certo? Aquele problema que seria simples no início, sim, pode ser complicado mais à frente. Sim, verdade. Como é que a conjuntivite é diagnosticada? Olha, com um exame simples dentro do consultório, a gente faz diagnóstico, né? Na nossa experiência, a gente vai usar, o paciente vem, a gente coloca ele num aparelho que a gente chama um microscópio e a gente vai examinar a estrutura ocular, né? A gente observa a conjuntiva com lente de aumento e a gente detecta as alterações ali na superfície da conjuntiva, presença de secreção e aí a partir daí fazemos o diagnóstico. Isso se aplica tanto ao olho seco e ao ceratocone? Isso também faz, vale também para o olho seco. No olho seco, o diagnóstico é feito um pouco diferente. A gente utiliza algumas substâncias corantes para observar se o paciente está tendo uma lubrificação adequada da superfície ocular. E o ceratocone, muitas vezes, só no exame de óculos, a gente já faz o diagnóstico. Às vezes, não dá para fechar o diagnóstico nesse exame de óculos normal. A gente pede alguns exames complementares para fechar o diagnóstico. Certo. Essas doenças oculares, assim, a gente chegou no oftalmo, a gente foi diagnosticado com conjuntivite, com olho seco, com ceratocone. Todas essas doenças têm tratamento? Sim. O olho seco, a maioria dos 90% do tratamento, a gente vai prescrever substâncias colírios, né? Que são lágrimas artificiais, substâncias que lubrificam o olho e até fazer uso de alguns medicamentos que ajudam na produção do filme lacrimal. O ceratocone, quando diagnosticado, nós temos que fazer um acompanhamento periódico para que ele não se desenvolva. Muitas vezes, o tratamento inicial pode ser com um tipo especial de lente de contato ou mesmo a utilização de anéis para contenção dessa alteração estrutural e podendo levar até o transplante de córnea. Então, a gente está falando do tratamento agora e tem alguns hábitos, assim, como você bem falou, da automedicação, que é muito comum, né? Por exemplo, o uso do soro caseiro, lavar os olhos e usar coleiros. O soro caseiro, especificamente, pode ser considerado um tratamento? Veja, é um paliativo, tá certo? Você está com o olho irritado, está longe, você não sabe o que é, ou primeiro você acordou com o olho irritado, você pega uma aguinha gelada, previamente fervida, ou previamente filtrada, ou, como eu falei mesmo, até água boricada, geladinha, você lava os olhos. Observe, se os sintomas persistirem, não insista, procure um oftalmologista, certo? Faz o primeiro momento é lavar, asepsia, fez asepsia, melhorou, se melhorou, ótimo, você pode esperar um pouquinho mais oftalmologista, mas se persistir o sintoma, não insista, vá ao oftalmologista mais rápido possível. Isso também se aplica ao coleiro, né, que é vendido sem precisar de receita médica? É aquilo que eu falei, nós temos por hábito, a nossa sociedade por hábito, se automedicar, que é um erro terrível, terrível, porque você acaba usando uma medicação que não é específica para aquele seu problema. E você acaba postergando uma visita ao médico e quando muitas vezes você vai fazer essa visita, o seu problema era um outro, uma outra coisa que aquele colírio não estava resolvendo. Certo. O senhor tinha falado também sobre, assim, qualquer problema que temos nos olhos, a gente lavar em abundância, né? Por que que a lavagem dos olhos ajuda no tratamento? Veja, a lavagem é importante porque se caiu algum corpo estranho, alguma substância, ou mesmo tem um vírus, alguma coisa, você está lavando, você está fazendo asepsia, você está removendo em parte aquela substância que caiu nos olhos. Por exemplo, paciente alérgico foi limpar o guarda-roupa, ele tem muito ácaro, tem muito mofo, aquela substância vai bater na conjuntiva e ela vai ficar ali algum tempo. Então, o ideal é você lavar os olhos, você vai ter que remover pelo menos parte disso aí. Ajuda muito. Sim. Lavagem de olhos, isso eu tenho outra indicação, no caso, assim, foi muito bom você ter falado isso. Quando a gente vai limpar a casa, quem tem rinite, geralmente quando vai lidar com poeira, tem tanto uma reação alérgica, no caso do reação alérgica nasal, quanto nos olhos, né? O senhor tem alguma indicação de como se prevenir? Portador de qualquer tipo de alergia, e ele sabe desde cedo que ele é alérgico, deve evitar ambientes que tenham propensão à formação de poeira. Então, no seu quarto, deve evitar tapetes, deve evitar que tenha cortina de pano, é melhor que use uma cortina do tipo de persiana, que pode ser limpa, semanalmente você deve passar um pano. Pacientes que usam ventilador ou ar-condicionado tem que ter o trabalho de limpar a pá do ventilador, ou mesmo o ar-condicionado, o filtro do ar-condicionado, tá certo? E isso deve ser feito semanalmente. Evitar dormir com animais de pelúcia, que é muito comum, tem crianças que gostam de dormir agarrado no mundo, mas aquilo ali acaba acumulando ácaro, certo? Lembrar, trocar o travesseiro de tempos em tempos, não ficar muito tempo. Eu sei que tem pessoas que têm até o travesseiro de estimação, mas aquilo na realidade passa a ser um depósito de ácaro. Então, o ideal é que a cada 3-6 meses você troque o seu travesseiro. Isso é muito importante, geralmente pode ajudar a amenizar com o processo alérgico. Vai dizer que o resto da pessoa vai deixar de alergia, mas vai diminuir, vai espaçar um pouco mais essas crises. É bem interessante isso do travesseiro que o senhor falou, porque realmente tem pessoas que passam a vida inteira com um travesseiro só e não sabem qual é a causa da alergia quando vê realmente é o travesseiro. Exatamente. E se a pessoa tiver a curiosidade de pegar o traseiro e bater ao sol, você vai ver a poeira subindo, né? Sim. Pode existir algum caso de ser necessário cirurgia tanto no caso da conjuntivite, do ceratocone ou do olho seco? Não, conjuntivite e olho seco, a conjuntivite não existe necessidade de cirurgia, certo? O olho seco, existem alguns procedimentos, dependendo do grau de secura desse olho, que a gente vai ter que fazer uma obstrução do canal lacrimal para que essa lágrima fique um pouco mais retida nos olhos. Né? A gente consiga reter um pouco mais essa água. E o ceratocone, naqueles casos mais avançados, onde a doença, mesmo com os tratamentos que foram utilizados anteriormente, como a lente de contato, como a lente de contenção, ela continuou avançada, aí tem indicação de fazer o transplante de córnea. Certo. Você poderia explicar um pouco sobre esse transplante de córnea? Especifica um pouco mais, o que você gostaria de saber exatamente? É porque eu disse assim, que existem alguns casos em que vai ser necessário o transplante de córnea. Por quê? O que acontece? A nossa córnea, ela é um pouquinho abaulada para a frente. É de uma forma esférica. O paciente ceratocone, essa córnea, ela tende a ficar mais pontuda, ela vai avançando. Então, isso vai causando uma baixa visão e pode até romper algumas camadas dessa córnea, que vai trazer opacificação. Então, primeiro, o paciente vai ter um astigmatismo muito elevado e pode levar a baixa visão. Nesses casos, tem indicação de transplante de córnea. O paciente, então, procura um especialista, ele vai fazer o diagnóstico. Dependendo do seu grau de ceratocone, ele vai me colocar ou não numa fila de espera para o transplante de córnea. Certo. E o SUS, ele fornece esse transplante? O transplante de córnea, toda a cirurgia do transplante é feita através do SUS. Certo. Voltando para o caso do tratamento. Perdão. Existem alguns serviços aqui no Recife que são especializados e são cadastrados para realizar esse transplante. Né? Certo. Aí, vou voltar um pouquinho para a questão do tratamento. É possível que, enquanto o paciente esteja no tratamento da conjuntivite, do olho seco e do ceratocone, ele tenha a rotina normal de trabalho, assim, pessoal? Quais são os limites que esse tratamento impõe? Não, veja. A conjuntivite sazonal, a pessoa pode ter um dia normal. O dia dele vai passar a ser normal, tá certo? Ele vai usar os colírios, vai dar aquele período de crise, mas basicamente normal. Se for outro tipo de conjunto de bactéria, não. Aí realmente não seria interessante o paciente ir ao trabalho. Não é interessante. O olho seco, a pessoa tem uma vida normal. Outra qualquer. Vai estar sempre, só vai ter que estar se lembrando de fazer, colocar o colírio. Certo? Lubrificante. O ceratocone, só são aqueles casos avançados que vai para a cirurgia. Na cirurgia, ele vai passar alguns dias afastado, mas também não são só com apenas alguns dias. A cirurgia é feita hoje com anestesia local, é um procedimento relativamente rápido e uma boa recuperação. Muito bem. Eu não tinha lhe perguntado assim quanto tempo mais ou menos dura a conjuntivite, assim, quanto tempo a gente geralmente fica doente de conjuntivite e de ceratocone. Bem, a conjuntivite, quanto tempo demora? No processo da crise alérgica, o paciente teve contato com um anticorpo que provocou o processo alérgico, leva 2-3 dias no máximo para o paciente estar restabelecido, usando a medicação, talvez até um pouquinho antes, tá certo? O ceratocone é uma alteração que vai, uma doença crônica, vamos dizer assim, uma degenerativa, ela vai avançando progressivamente, até chegar a um estado muito avançado, que vai precisar de, né, o paciente pode ter uma vida relativamente normal. Certo. A gente vai passar agora para a questão dos mitos em relação à doença e algumas crenças sobre o tratamento, sobre contágio. Aí eu vou fazer algumas perguntas para o senhor e o senhor responde assim, é mito ou é verdade? Uma crença muito comum é que existem alimentos que podem ajudar na prevenção de doenças. Isso é assim, doenças de qualquer ramo. É verdade que existem alimentos que ajudam na prevenção de doenças oculares? alimentos. Sim, a mesma. A alimentação é fundamental. A pessoa tem uma alimentação balanceada, ela não está trabalhando para o geral. Né? Ela mantém o organismo dela imunologicamente bem protegido. Então, a alimentação balanceada, adequada para todo mundo é importante. Mas não tem uma alimentação específica. Isso é bom para isso aqui, não. A alimentação de maneira geral. Vitaminas, minerais, proteínas, certo? Isso vai dar, no geral, vai dar uma boa qualidade de vida, porque você vai estar bem alimentado, o seu sistema imunológico vai funcionar adequadamente. Quais são as vitaminas necessárias assim, para se consumir quando a gente está falando de saúde dos olhos? Então, vitamina A é fundamental, ômega 3 é muito bom, né? E vamos manejar a vitamina C, né? A vitamina, todas as vitaminas nós conseguimos de uma forma adequada na alimentação bem balanceada. Às vezes existe a necessidade de usar um suplemento, mas uma alimentação bem, uma dieta bem balanceada, você vai ter todas essas vitaminas e sais minerais. Certo. Alguma doença ocular tem carga hereditária? Sim, uma grande parcela das doenças oculares tem uma carga hereditária. Muitas das degenerações, o glaucoma, né? A doença alérgica é de origem hereditária, porque filho de pais alérgicos é alérgico, tá certo? O ceratocone existe uma predisposição para isso. Basicamente isso. Certo. A gente tem uma pergunta da produção. Professora Paula Reis quer saber se o ceratocone pode levar à perda de visão. Aí eu aproveito para perguntar, assim, existe algum caso em que a conjuntivite também pode levar à cegueira, à perda da visão? Olha, respondendo primeiro o ceratocone, se ele vai avançando, ele pode, em algum momento, causar uma baixa acentuada da visão a ponto de necessidade de fazer um transplante de córnea. Feito o transplante de córnea, a tendência é que a pessoa reabilite a visão, tá bom? As conjuntivites, é muito raro uma conjuntivite, eu desconheço a pessoa ter perdido a visão por causa da conjuntivite. Provavelmente, naquelas conjuntivites muito severas, o paciente vai estar muito comprometido, mas não chega a comprometer de forma tão drástica a visão, tá certo? Agora, esses pacientes precisam ser acompanhados muito de perto. Para não ter lesão. Então, tem que ter uma consulta, tem que ter consulta assim regular ao oftalmo. Regular, exatamente. Aqui na nossa região. Quanto tempo? Veja, dependendo de cada caso, por exemplo, o ceratocone, ele vai ter que ter pelo menos 3 a 4 visitas por ano ao oftalmologista. Ele está acompanhando, ele vai ter que fazer alguns exames periódicos para poder acompanhar a evolução daquela doença. A conjuntivite sazonal normalmente se manifesta mais nos períodos, como a gente está falando agora, primavera, início, finalzinho do inverno, primavera, o paciente tem muita crise. Então, ele precisa ser acompanhado e tratado e, anualmente, tem que ser acompanhado para evitar futuras crises. Pode ser esse serviço, pelo menos. O senhor conhece novas pesquisas sobre novos tratamentos, tanto do ceratocone quanto da conjuntivite? Como é que está assim, o campo de estudos em relação a essas doenças? Bem, as conjuntivites, a gente está praticamente estabilizado quanto isso. Está sempre testando novas drogas para dar mais comodidade aos pacientes. Hoje, antigamente, a gente usava uma droga, o lírio, né? Que o paciente usava 4 vezes por dia, 6 vezes por dia, para a gente conseguir o controle. Hoje já tem drogas bem melhores, que a gente basta usar uma vez ao dia e a gente consegue aquele controle adequado para o paciente durante um bom tempo, tá certo? O ceratocone, nós temos antes basicamente só tínhamos o tratamento que era com uma lente de contato especial, mas depois surgiu o chamado anel de Ferrara, que é um anel de contenção, que a gente pode estabilizar aquele processo progressivo da alteração da curvatura da córnea e segurar o paciente para ele não fazer um transplante. Tá? E tem outros pacientes que é só o transplante, aí não tem jeito, não se mantém o transplante mesmo. E o senhor conhece algum mito, assim, quando os pacientes chegam no consultório? O senhor conhece algum daqueles mitos em torno de doenças oculares? Alguma fake news, algo desse tipo? Veja, o pessoal que é irritante tem que tomar vitamina A, que melhora a visão. Isso é um... Então, se eu tomar vitamina A, vai melhorar a minha visão? Eu sempre falo, não é só vitamina A. É uma boa alimentação, uma dieta balanceada. A pessoa está se preocupando em comer vegetais, em comer frutas, né? Tudo isso são alimentos ricos em vitaminas, em sais minerais, tá certo? E se você tiver manter essa dieta balanceada, você vai ter vai receber uma boa carga de vitaminas e proteção da maneira geral da saúde. Certo. A gente chegou mais perguntas da produção. Voltando à questão do transplante de córnea, a professora Paula Reis quer saber quais são os cuidados pós-operatórios que o paciente deve ter. Os cuidados pós-operatório? Isso. Como a cirurgia, tem que ter todos os cuidados. O uso da medicação, o transplante não depende só do procedimento cirúrgico, tá certo? Existem alguns detalhes muito especiais aí no transplante. Mas é importante o paciente manter o uso da medicação prescrita no pós-operatório, ter o acompanhamento rotineiro com o especialista, tá certo? Porque, como a córnea é um tecido de uma outra pessoa, existe sempre a possibilidade de ter rejeição. Por isso que é o acompanhamento frequente com o oftalmologista. Ele está ali pronto para detectar se houve alguma rejeição e atuar com medicações específicas para evitar essa rejeição. Outra pergunta da professora é: quais são os cuidados que o paciente deve ter? Uma pessoa, na verdade, se ela usa óculos ou lente de contato? Os cuidados que a pessoa não deve... Não só operatório, assim, no normal, para prevenir doença. Eu falei anteriormente, um dos cuidados principais que a gente deve ter é lavar as mãos. É um ato simples e você não tem dificuldade nenhuma, você consegue lavar as mãos em muitos lugares. E água e sabão é suficiente. A água e sabão, você lava as mãos, está higienizando as mãos. Principalmente pacientes que usam lente de contato. Deve lavar as mãos antes de colocar as lentes, lavar as mãos antes de tirar as lentes, certo? O óculos é a mesma coisa, manter sempre os óculos higienizados. O óculos, inclusive, é uma proteção aos seus olhos. Se você está com óculos, você vai estar protegendo ele de poeira e de corpo estranho que pode vir a cair. Então, manter os óculos higienizados. Lembrar, toda manhã acordou, vou lavar meu óculos, pegar água e sabão mesmo, né? E lavo o óculos. Não tem problema nenhum, isso vai ajudar, vai ser muito bom. Basicamente, é bom senso, né? Lavar as mãos, isso ajuda bastante. Manter uma rotina básica de higiene, no caso, né? Exatamente. Outro mito que chegou aqui da produção foi: teve gente que já pingou limão para tratar a conjuntivite. Quais são os perigos de pingar limão nos olhos? Olha, isso é uma coisa interessante. As pessoas, além de se automedicarem, têm a mania de ouvir o vizinho que disse que, olha, isso aqui é bom. Sim. O vizinho não fez no olho dele, faz nos olhos dos outros. Né? Limão, se a pessoa pingar limão nos olhos, vai ser péssimo, porque isso vai provocar. O limão tem um pH diferente, ele vai provocar uma queimadura, vamos dizer, uma queimadura química, né? Na córnea. Já teve paciente, o paciente chegou, não, amasse o caroço de pinga, misture com álcool e pinga. É um crime isso. Não se pinga nada nos olhos que não seja que tenha sido prescrito pelo oftalmologista. Certo? O máximo que eu permito, o máximo que o bom senso permite, é você lavar os seus olhos com água, e a água previamente fervida ou filtrada. Máximo. depois disso, mais nada você deve usar nos seus olhos. É uma coisa, é um órgão extremamente precioso para você estar arriscando. Ok, a gente está partindo para o final do programa, então eu vou fazendo perguntas mais sobre busca de informação e políticas públicas. O senhor conhece políticas públicas para combate e prevenção das doenças oculares que estão no SUS e que vão para além dele? Nós temos muitos serviços aqui no Recife que tem o atendimento ao SUS e que presta esse serviço de transplante de córnea e de outras doenças também. Nós temos o IMIP, nós temos a Fundação Ação Visual, a Fundação Altim Ventura, que é do grupo, e talvez mais uns dois ou três, o Hospital das Clínicas, da Universidade Federal, são todos os hospitais que atendem pelo SUS e estão habilitados a fazer o tratamento, tanto cirúrgico como clínico, dessas patologias. O senhor conhece alguma fonte de informação para que as pessoas consigam buscar informação desses serviços? Não entendi. Um site de informação? O senhor conhece? Tanto site como fonte de informação para que as pessoas consigam chegar a esses serviços? Desses serviços, todos eles, como o IMIP, por exemplo, como a informação aqui, todos eles possuem sites oficiais. Né? Eu de cabeça assim não sei, mas se você colocar o nome no Google, com certeza eles vão dar o nome do site e você pode se dirigir para mandar. Fazer a sua questão. Pronto. A gente está caminhando para o final do programa, mas antes de a gente encerrar, eu vou passar a palavra para o senhor, médico oftalmologista especializado em catarata e cirurgia refrativa, Gerber Caracciolo, para fazer uma fala final. Ok. Minha orientação a todos os ouvintes é que, nos primeiros sintomas, não espere muito. Procure a ajuda de um especialista. Isso é muito importante. Vale proteger tanto a você como aos seus olhos. Não use substâncias desconhecidas nos seus olhos, tá certo? Só use colírios prescritos por um oftalmologista. Isso aí você está tendo segurança, tanto para a sua saúde como para os seus olhos. Muito obrigada, Dr. Gerber. Nós de Saúde é o Tema. Agradecemos a sua participação. Eu que agradeço, né? Muito obrigado. Eu lembro agora que a vacina contra a Covid ainda está disponível para a população. Se você não se vacinou, vá se vacinar e não esqueça de tomar as doses de reforço. O Saúde é o Tema está encerrando por aqui. Essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro desse programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, Isabela Cavalcante e Isabel Baez, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, João Pedro, de jornalismo, coordenação de transmissão e streaming, Igor Cabral, edição de podcast e Isabel Baez. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.